esqueceram da minha bundinha rebolando, rebolando. As bundinhas é o piseirão da minha bundinha rebolando, rebolando. A minha bundinha é o piseiro, chitcore, pisadinha, chitcore. Piseiro, chitcore, pisadinha, chitcore. Só a galera cagando, cagando até o chão. É a galera gorfando, gorfando até o chão. Eu josei, eu josei, eu josei. Eu josei, eu josei. Dolly é uma referência. Eu josei, eu josei. Eu josei. Eu josei, eu josei. Dolly. Existe a música Eu Josei Dolly. É de outra banda, tá? Não tô fingindo que eu inventei isso aqui não, tá? A banda é Pepeca Massacre, Eu Gozei Dolly. Daí vai lá ouvir, tá? Eu não fui eu que inventei essa porra não. Eu só curti fazer a referência aqui, essa porra aqui.